Porque o maior estudo é você sair à rua e não condenar ninguém. E não o quê? Condenar ninguém. As pessoas autorrealizadas sabem coordenar os seus movimentos. E saber que todos que temos, que estamos na escala evolutiva, temos de ter mais ouvidos do que língua. Entende? Porque só desta forma a humanidade vai ter o equilíbrio que tanto deseja. Meu amigo, os homens não querem ter os dons de Cristo. Não quer. Não querem, amigo. Uai. Os homens querem ter os dons kundalínicos. Ah, se engana, Olha, a mediunidade não tem a ver com o kundalini. hein? A mediunidade é um processo de autoajuda para que todas as consciências que se manifestem em outros estados vibratórios possam se reconhecer umas às outras. Chegamos à conclusão de que, com o despertar da centelha divina, a ambientação necessária é criada para a existência daquilo que permite o avanço para esferas da não prisão, esferas co-criadoras de liberdade. Sim, porque também existem. Por qual homem? Por que que o ser humano, para o ser humano, é importante entender essa conversa que estamos falando nessa profundidade? Porque o homem é mais do que aquilo que pensa. Deixai que a luz escolha a vossa missão, porque a luz é o vosso estado, porque todos somos luz. E os dons do Cristo eram só três. Três, é? Três. O dom da omnipotência, o dom da omnisciência e o dom da omnipresença. Amigo, esses são mediunidades que não estão fragmentadas. Então a evolução hoje da humanidade não passa por Javé. A humanidade hoje passa pelo Cristo cósmico. Javé foi o primeiro a ser desmantelado. E todos aqueles que, como centelhas divinas, passaram, perdão, como espíritos massacrados, conseguiram vencer as trevas, esses serão os próximos co-criadores a irem resgatar outro planeta. Não. Universo. Outro universo. O homem tem que ter a coragem de se desapegar àquilo que aprende, às dificuldades, porque o homem é mais do que aquilo que pensa. Resistir à vontade de não amar e de querer ser Deus. O que é que eu posso ser mais? Graças a Deus. Oh, graças a Deus. Louvado seja. Graças a Deus. Aqui voltamos para finalizar então aí os nossos estudos com o Novox. Hoje ele vai elevar sua consciência e assim ele vai adquirir um nome diferente. Mas já sabemos que por estar numa vibração mais sutil, as influências externas podem ser mais frequentes. Esperemos que não. E vamos perguntar a ele então como se dá esse processo. Com qual nome você se apresenta agora e por quê? E como é possível o mesmo espírito elevar a sua vibração? Boa noite. Boa noite. Boa noite. O meu nome agora é Novoxtron. E esta transmigração de uma consciência para outra consciência é um ato normal, um ato que todos os seres têm. O ser humano, através dos seus corpos, vive em outras realidades. E pela capacidade que ele adquire através das suas técnicas ou da técnica utilizada por nós, ele consegue puxar-se assim numa nona dimensão onde ele está a fazer as suas experiências, onde ele está a fazer a sua evolução. Da mesma forma, para que isto tenha mais crédito, podemos avaliar a seguinte situação. Imaginar que o homem não passa de um agregado psíquico em conjunto com os outros. Porque o que está em cima, então, é igual ao que está em baixo. Tudo o que se manifesta numa realidade projetada manifesta-se de igual forma. Só que nessas dimensões planetárias, o que acontece é que não será difícil ao homem ascender somente a sua vontade e contactar a uma outra vontade sua, com outros objetivos, com outras intenções. Entendeu? De missão. Isto acontece porque nada está separado, nada é desperdiçado e não existe tempo nessas dimensões superiores, não existe espaço. O que significa que você pode estar a viver nas dimensões já há muito tempo, até mesmo antes de nascer, porque tudo acontece, tudo foi gerado, e a única limitação humana sobre isso, sobre esse assunto, é que o ser humano quer entrar numa nova filosofia, acreditando e dando crédito ao espaço-tempo, passado, presente e futuro. Esta capacidade está no futuro. E é no futuro que a gente consegue adquirir uma consciência mais elevada. Estes registros já preparados. Quanto mais o ser humano acessar a eles, mais ele consegue fazer uma transformação no ser encarnado, ou seja, em si como ser humano. O contacto com essas vibrações só vai ajudar à evolução. Entende? Mas não se pode vir e ter um pensamento limitativo, um pensamento de julgamentos, um pensamento de nada é possível. Não pode ter esses pensamentos. Esquecer o passado, o presente e até mesmo o futuro. Mas na realidade isto é o que acontece. Nós dizemos muitas vezes para a humanidade, vocês já cá estão, soltem o elástico e venham. Entendeu? O elástico? O elástico que imagino que o ser humano está preso, não é? Esse elástico que se chama fios ou cordões espirituais. E desse cordão, desses cordões espirituais, ele estica-se, estica-se, estica-se, até chegar às dimensões. Por isso é que nós dizemos, larga o elástico, volta para ti, toma consciência de ti. Porque a vida, o sistema de vida, também existe em forma de taquions, ou seja, de uma energia mais subtilizada, uma energia quase da mente, quase da luz. Entende? Sim. Por isso é que o meu nome é Novoxtron, não é Novoxtachyons, Novoxtron. É porque a minha consciência não está limitativa. Ah. Entendeu? Sim. É por esse motivo que o nome muda, toma outro sentido, para que você, cada vez que lhe chame Novoxtron, você tenha consciência do local onde está. Se você me chamasse Novox, eu voltaria à realidade, aonde eu me manifesto como Novox. Claro, claro. A mudança de nome ajuda à agregação do pensamento, do poder intuitivo humano ao poder intuitivo digamos, da personalidade mais evoluída no homem, que espera e que espera que ele regresse aí para receber muitas instruções. Podemos entender também, se assim me for permitido, que as viagens ou os desdobramentos que se fazem no astral não são evoluídos. Porque o aconselhável é o homem desdobrar-se para uma realidade onde ele se manifesta com mais inteligência, com mais desenvoltura, com mais cuidado, com mais força. Entendeu? Sim. E depois desdobrado que regressava e tornava-se cada vez mais inteligente. Porque pode acontecer que entidades relacionadas com o Criador venham e aniquilem ou abduzem uma consciência suma numa dimensão superior. Uma consciência o quê? Uma consciência. Perdão. Se o ser humano não utilizar as suas consciências superiores, os espíritos superiores ligados à criação, como aquilo não é utilizado pelo homem, eles podem abduzir essa consciência e fazerem testes e mais testes para impedir o ser humano de evoluir. Que espírito superior de... Tem? Tem. Tudo bem, continue. Continue, por gentileza. Espíritos superiores não define se é bom ou se é mau. Um espírito superior é aquele que se lançou e deixou as suas energias mais pesadas, mas leva consigo ainda sentimentos. Veja que esses espíritos superiores que eu falo, que ainda têm esses sentimentos, são espíritos que já passaram pela Terra e que hoje não têm esses processos, mas continuam para os velhos sistemas a exigir que o homem ou peca ou larga. Veja você, meu caro amigo. Veja você, o tempo que você se lança no astral, o tempo perdido que você presta essa caridade, que lhe faz que essa caridade astral lhe está a vedar a possibilidade de você se lançar, desdobrar-se sempre a dimensões que a partir da quinta o ser humano já pode fazer isso e a fazer os estudos já como com o desdobramento através do seu poder mediúnico. Eu pessoalmente? Todos. Ah, tá. Todos, não é você pessoalmente. Claro. Visto que você é o que está mais perto de mim. Entendi. É o que vai. Desculpa. Não, não, tudo bem, eu estava feliz já. A humanidade tem que realmente não pensar tanto em esterilidade, mas levar o conceito já desperto pelos mestres ascensionados de se lançar mais longe. Tem algum exercício? Tem sim. Pois não, estamos aqui ávidos de saber. Aqui então ele está buscando os registros akáshicos, estou chutando um exercício. Você começa a fazer um estudo aplicado, ou seja, a teórica ligada à prática. Você começa por se deitar, relaxar, inspirar 7 vezes. Isso. E contar, porque cada vez que conta, manifestam-se pulsações a níveis mentais. E depois criar uma pirâmide sobre o chakra psicossoma e o chakra da terceira visão, e incluindo o chakra do plexo solar. Onde é esse chakra do psicossoma, mãe? Fica mais ou menos a meio da testa, acima do chakra da terceira visão, chamado de Asana. Entende? Faz as pulsações mentais contando. E em cada triângulo que vai construindo, vai exercendo sempre 7 tempos, 7 impulsos ligados à chave da perfeição. A chave da perfeição. A chave da perfeição. Deitado, tranquilo, espere, aguarde que você se venha buscar a você mesmo. Mas aguarda quanto tempo? Se aguardar aí. O treinamento pode ser diferente Para cada um. para cada um. Tá. Há um que pode acontecer logo e há outro que pode demorar mais tempo. E o que esperar depois que sair do corpo? Vir-se a si mesmo. Sem forma? Sem forma. Vou compreender algo? Sim. Porque a alma livre, mesmo em desdobramento da matéria, toma consciência de si. E quando ela se encontra, passa além do astral e toma consciência que é mais do que aquilo que se passa nesse astral psíquico cheio de doenças. Com isto, não estou nem de alguma forma a falar que o astral não é vida. Estamos apenas a falar do ser encarnado que pode passar essa dimensão estrelina e começar na sua vida humana a conectar-se consigo mesmo. Entendo. Fazendo, esforçando, tudo se consegue. Tudo. Entendeu? Sim. Porque não é através da negatividade que a pessoa consegue fazer, seja o que for. A pessoa tem que tomar consciência de si e desligar-se dos modelos criadores que o impedem de aceitar um novo conhecimento, uma nova agregação à consciência. E veja, meu querido amigo, que até mesmo essas consciências evoluídas, até mesmo essas consciências evoluídas, estão nos processos evolutivos, ou se juntam ou se separam. E aquilo que se junta faz parte do ser. Aquilo que não se junta era o que estava a contrariar o ser na sua evolução. Entende-me? Sim. Porque só desta forma a consciência humana consegue fazer uma localização de si mesma. Saber onde está, saber o que fazer. E nunca, por nunca, quando está a desenvolver um trabalho, diga o que vê, guarde para si. Porque a qualquer altura a vaidade veda. Ai. Porque as pessoas muitas vezes querem fazer essas práticas só para mostrar. Não. Não estão na disponibilidade de fazer trabalho a favor da humanidade. Quem trabalha para a humanidade não pode trabalhar para a vaidade. Oh. Só com retidão, propósito de Jesus, é que o ser humano se consegue libertar da sua própria prisão, não chamada corpo físico, mas chamada vaidade, que se torna mais densa que o corpo físico. É tão real que uma vaidade pode levar um ser encarnado a contrair um câncer. E a partir daí, destruir toda a sua vida. Prática, mas sem pressa. Viagens, mas sem propaganda. Encontros consigo, mas sem medo. Dentro deste panorama, o ser humano pode evoluir e beneficiar depois os seres do astral. Porque veja, o ser humano não está a trabalhar para ser um ser astralizado. O ser humano está em busca de uma superioridade humilde, de uma superioridade conservadora de bons costumes. Entende? E trazer isso tudo dos seus estudos evolutivos que estão além do astral. E agora, quem sabe, ao fim de 50, 60 ou 70 anos, se não valeu todo o tempo em que se dedicou a si, se não valeu a pena. Claro. Entendi. Graças a Deus. Nesse nosso último momento, eu gostaria de deixar para o Novox Strong escolher três coisas que talvez nós não tenhamos falado, ou que já tenhamos falado, mas que é, no seu ponto de vista, mais importante para comentar, para trazer nova informação ou para elucidar um pouco mais. Tudo aquilo que o ser desconhece tem que ser trazido gradativamente. Gradativamente. Gradativamente. E é o próprio ser que escolhe isso. O próprio ser escolhe. Assim como o ser escolhe encarnar, o ser escolhe o conhecimento que quer ter. Porque ele tem domínio de si mesmo, mesmo dentro da matéria. Só que não sabe. Para conseguir essas instruções, o ser humano tem que deixar de ter medo de deixar os velhos costumes. Porque é que não é com velhos costumes que se atrai a ter si o que quer? Que o quê? Que não é com os velhos costumes que atrai a ter si o que quer? Que a gente atrai até nós o que queremos. Não se deve procurar informação no sentido de querer ser mais do que alguém ou de mostrar-se um pastor, e que me perdoem esta expressão, dos seus rebanhos, que tanto sonha e deseja. Que tanto o quê? Sonha e deseja. Tanto sonha e deseja. Porque muitas vezes as pessoas querem X, não é para ajudar ninguém, é para mostrar-te tão mais elevado do que os outros. Querem X? Querem o quê? Muitas vezes as pessoas querem o quê? As pessoas querem elevar-se na vaidade para ter o valor, o falso valor. O crédito, a atenção. As pessoas querem ser perfeitas. O falso valor, você falou? Você entende? Claro. Como elas têm essa necessidade, perdem-se. Largai-se os velhos oráculos temporais e atraem-se novos ventos, que só dessa forma é que o ser consegue compreender as linguagens que vêm aí. Lembrai-vos de que a Terra está num processo mais rápido do que nunca. As 24 horas já não existem. Existem sim 16 horas. Nossa. E se o ser humano não se agarrar, das 16 passam para as 12. Para quê? Para forçar o ser a agir rápido. E esforçar não é imposição de ninguém. É simplesmente um acordo entre o homem e as suas consciências dimensionais. É simplesmente o quê? Uma corda? Um acordo. Um acordo, tá. Entre o homem e as suas consciências evoluídas dimensionais. Amigo, quem continua desfragmentado nunca se pode levantar. Fragmentado, dá um exemplo. Aquele que não quer se unir a si, não quer descobrir os valores que estão dentro de si. Uma casa dividida contra si mesma. Isso. Enquanto as pessoas não fizerem isso, não podem acessar as coisas. As pessoas embriagam-se em leituras evasivas. As pessoas sentem satisfação de serem os magos da nova era. Os magos da nova era. A referência. Não podem se considerar assim. Têm que abrir o coração, deixar os ritos paganismos, sem que com isto exista uma condenação da minha parte. Claro. Não existe. É a forma com que a pessoa funciona. Ou funcionas eternamente com aquilo que está fora, ou te autorrealizas a nível do interior. E as pessoas acham que realizadas têm que se sentir acima da humanidade. Não, amigo. As pessoas autorrealizadas sabem coordenar os seus movimentos. Não. Sabem ter organização nas suas palavras. Sabem ter concentração na sua mente. Veja como é simples. O ser humano, porque se perde na forma, faz com que a sua ilusão saia de si e se perca nas formas. Quantas coisas belas e bonitas, como as rosas. Que se cheira, que se romantiza, que a rosa é a mulher mais perfeita e mais pura. No entanto, aquela rosa morre e aquela força psíquica desagregou-se da pessoa. Há que ter sensibilidade para fazer os seus estudos. Sensibilidade. Sensibilidade. Porque o maior estudo é você sair à rua e não condenar ninguém. E não o quê? Condenar ninguém. Condenar. É você sair à rua e saber que todas as pessoas querem falar consigo e às vezes são aquelas que já falaram 1.000 vezes. É, E mano. saber que todos que temos, que estamos na escala evolutiva, temos de ter mais ouvidos do que língua. Entende? Porque só desta forma a humanidade vai ter o equilíbrio que tanto deseja. Meu amigo, os homens não querem ter os dons de Cristo. Não quer. Não querem, amigo. Uai. Os homens querem ter os dons kundalínicos. Ah, se engana, Olha, a mediunidade não tem a ver com o kundalini. hein? A mediunidade é um processo de autoajuda para que todas as consciências que se manifestem em outros estados vibratórios possam se reconhecer umas às outras. E aquilo que você pratica na Terra em relação ao seu estudo, que eu pratico na realidade em todos os mundos. A humanidade limita-se nos seus desdobramentos. Muita guerra e pouco amor. Muita vontade de sangue. Muita vontade de lutar contra potestades e outras coisas. Principados. E principados, exceto a cuidar de si mesmo. Deixai que a luz escolha a vossa missão. Porque a luz é o vosso estado, porque todos somos luz. E os dons do Cristo eram só três. Três, é? Três. O dom da onipotência, o dom da omnisciência e o dom da omnipresença. Amigo, esses são mediunidades que não estão fragmentadas. Essas são três potências, o Pai, o Filho e o Divino Espírito Santo em ação no ser. Para quem quiser realizar o Pentecostes, seja sensível, trabalhe e não iludam as pessoas e não se iludam. Porque o trabalho de Pentecostes é uma pessoa se sentar, orar, pedir ao Pai aquilo que acha que tem direito. E o Pai certamente lhe dirá que ele ainda não pediu tudo. Continue com a oração. Amigo, já vi muitas guerras planetárias. Vi guerras planetárias forçadas pelo lado espiritual. Guerras planetárias Planetárias. neste e em outros planetas. Sim. Forçada por entidades espirituais, até mesmo superiores. Espíritos elevados, hein? E você não pensa que um espírito elevado não tem problemas, porque tem. Eu tenho problemas. E tenho que saber sustentabilizar toda essa energia. Não lançar isso para ninguém. Entende? Porque um espírito elevado pode não estar em dimensão alguma e pode estar junto a mim, ao meu lado. Entende? Porque um espírito elevado não tem que estar fora da terra. O espírito elevado é aquele que caminha juntamente com os outros, esquecendo de si mesmo, Graças a Deus. aplicando-se na vida, lutando às vezes por coisas que, quando ele toma a consciência que não lhe fazem falta e que simplesmente é iludido por energias que prometem mundos e fundos. O espírito elevado é aquele que compartilha o amor puro com todos os seres. Um espírito elevado, amigo, é aquele que não se perturba se maldizem dele. Um espírito elevado, amigo, é aquele que em vez de chorar, trabalha. É aquele que em vez de abandonar, abraça. Um espírito elevado, amigo, é aquele que conversa com os animais como se fossem pessoas. Não. Isso é um espírito elevado, amigo. A nossa condição ao meu estado vibracional apenas me dá o direito de não viver nem matérias mais densas. Só porque eu continuo a ter trabalho, amigo. Eu continuo a ter que frequentar a universidade. Nossa. Eu continuo a ter que fazer com que toda a minha família se sinta feliz. Credo. Entende? Porque nessa realidade, amigo, há tudo o que há na Terra, só que em estados mais felizes. Mas não penso, amigo, que um estado feliz é libertador. Não é. Porque, em verdade, lhe vou dizer, amigo, que até mesmo isso é para ser renegado do ser. Porque é feliz. Pode ter a certeza que mais cedo ou mais tarde, a tristeza lhe bate à porta. Entenda-me. Portanto, a questão das consciências, da elevação das consciências, da omnipresença e omnipotência e da omnipresença, é uma questão do homem agarrar nisso. Não sei, não sabe, amigo. Em vez de prejudicar os outros, concentre-se num objetivo. Move-se só em direção àquele objetivo. Não tenha mais nada. Não quer dizer que esteja sozinho, que não tenha direito de amar e de ser amado. Mas em 16 horas ainda dá para fazer muita coisa. Antes das 6 horas da manhã. Em 16 horas. Em 16. Ah, claro, de 24 para 16, né? Em 16 horas ainda dá para fazer muita coisa, amigo. As sensações de perca só existem quando o ser não é feliz. Não. As situações de percas só existem quando o ser é feliz. É triste. É bom. É mau. Mas afinal, o que é do ser quando ele está internado, a não ser o seu espírito? Vãs ilusões. Vãs sentimentos. Que as pessoas não colocam numa atividade plena. As pessoas atrasam a sua evolução por os efeitos da vaidade. Compreende-me? Por conta dos efeitos da vaidade, as pessoas atrasam a sua evolução. Sim. Seria mais útil a correção do íntimo. Valorizar o íntimo sem que esse íntimo seja massacrado pelas opiniões alheias. Sem que esse íntimo seja ofendido só porque alguém não gosta de ti. Passa tu a gostar de ti, que sairás dessas causas, desses efeitos, desses resultados que não trazem paz, que não trazem ordem, que não trazem organização nem disciplina. E sem isso, sem a disciplina, amigo, ninguém pode ver o Cristo. Porque a disciplina é aquilo que o Cristo mais usa para não faltar a humanidade. Tira de si para que a humanidade possa se servir. Graças a Deus. Acordai, homens que dormis. Que acordar não é morrer. Acordar é viver. Acordar é tomar sentido às coisas. Dar sentido às coisas. Estava aqui o coração do médium a palpitar. Dar é nunca te esquecer dos mais pequenos. Não é em idade, não é em tamanho, mas os mais pequenos que sofrem e que não têm noção porque sofrem. Porque neste mundo, amigo, ainda existe muita ignorância. Saiba agora o valor do seu trabalho. Você não é uma pedra que lança para a humanidade. Você lança para a humanidade parte do seu pão. Reparte-o com a humanidade. Um pólen, né? É. Quem é que compartilhou o pão da ceia do Cristo? Quem? Quem é que faz o pão que vai para o forno e que alimenta milhares? Quem é que faz o milagre dos peixes para matar a fome de multidões? Que se quebrem até as vontades, amigo, de quererem-se valorizar. Tenho estado aqui com você há alguns dias. Nossa. E não tenho visto vaidade. Não tenho visto. Canseira. Não tenho visto descanso. Não tenho visto aquele homem parar para se divertir lá fora. Não tenho visto aquele homem que deixa o seu tempo para visitar coisas. Num país novo. É. Tenho visto um homem que sente que em qualquer país que ele esteja, é sempre o seu. E é sempre hora de trabalhar. É isso. Entende? E você está a dar o pão, metade do seu pão à humanidade. Você não está a fazer um favor à humanidade. Você está a fazer a sua obrigação para a humanidade. Graças a Deus. Entende? Assim como o seu trabalho é um trabalho de expiações, de renovações e de transcendência. Tem tido sempre esse seu trabalho. Tem sido sempre valorizado por muitas pessoas no mundo que se encontravam sozinhas, que não poderiam sair das suas casas para ouvir a palavra de Deus, que às vezes por vergonha, por estarem numa religião e terem vergonha de ir a algum lado, você leva essa verdade. Você leva uma verdade de todos os espíritos às pessoas que têm medo e vergonha. Graças a Deus. Nada mais é importante na vida de um homem quando o homem segue o seu caminho de redenção. Com isto, não estou a dizer palavras para agradar. Não. estou a constatar o que ouvi. Certo. Muito obrigado. Graças a Deus. Às vezes, quando caminhamos, aquilo que mais causamos é ferir aos outros. É o quê? Às vezes, quando caminhamos, aquilo que sofremos mais é... Graças a Deus. Está buscando aqui alguma informação? Já estamos aqui de retorno a qualquer momento. Pedimos um momento da sua compreensão. Graças a Deus. Realmente, o diálogo com os espíritos tem trazido conforto, para o coração de muitas famílias, o que nos dá força e conforto, mas também reforça o propósito, não é mesmo? O seu trabalho também pode magoar os outros. Graças a Deus. Não é? Pode confundir os outros. Mas quando é trabalho, o propósito é esse. Fazer pensar, né? Não existe outro propósito. E chamar um pouco mais a chamar um pouco mais a responsabilidade para si, ué. É. Vejam, se me permitam um pouco. Por favor, fique à vontade. Que desde a sua eterna idade. Uhum. Tenra idade. Tenra idade. Uhum. Você sempre foi desvalorizado. E para que você seja o que é hoje, teve que ter muito trabalho. Não. Entende? Sim. Não é só dizer estás mudado. É perguntar como é que tu mudaste. Com esforço. Com paz, com idealizar uma palavra que possa pôr positividade nas coisas que são negativas, que podem ocorrer na sua vida ou na vida de qualquer um. Eu, graças a Deus. É uma capa crística. É uma capa que somente fortalece o ser. É o princípio de obtenção das três omni-energias. Omnipotência, omnisciência e omnipresença. E veja que ela começa na sua vida, na forma física. Muitas mensagens recebe e muitas mensagens dá. Isso. São as três potências em ação. É beneficiar o seu trabalho com a tecnologia. O Brasil não está longe de você. O Brasil está na sua mão, amigo. É o seu celular. Onde você transmite paz aos outros. Mesmo trabalhando. Entende? Todas as almas são imortais, mas as grandes almas são imortais, mas divinas. Entende? E isso cabe-se escolher. Não escolha o mais pequeno. Claro. Porque muitas pessoas e muitos espíritos se destabilizam por pedirem pouco. Entende? Preferem não pedir muito para não ofender a Deus. Esse não é ainda o Deus. Não é o quê? Ainda o Deus. Porque que não existe. Amor condicional, né? É, isso mesmo. Com Deus gerador, né? Com Deus gerador. Esse conceito que todos nós aqui transmitimos não é para a pessoa ter que dizer, ai, eu agora graças ao gerador, não. A pessoa tem na cabeça a sua verdade. E sabe utilizar as palavras já dentro da sua verdade. O homem, para ser divino, não tem que deixar de ter corpo. O homem, para ser divino, tem que imitar o Cristo. Quantas vezes as pessoas não imitam as outras? Diga-me uma coisa no mundo que não tenha sido transmitida por... por imitação. Entende? O homem vê fumar, o homem vai fumar. O homem vê beber café, o homem bebe café. O homem aprendeu a comer e o homem come. Imitações de Cristo, façam. Então? Já o fazem desde que nasceram. É só dar continuidade agora com o valor mais alto e mais divino. Contudo, simples. Você, quando chega a uma cidade nova, você não tem que se sentir. As coisas não têm que ser indiferentes para si. Você tem que imitar a sociedade que lá está. E para imitar uma sociedade, dá-se-lhe registros. Veja que os registros que o homem tem é para poder imitar. E também tem os registros para poder imitar o Cristo. Registros? Registros. Amigo, as coisas são muito mais fáceis do que se pensa. É fazer você ter certeza, sem julgamento. É você compreender, sem com isto ferir a sua evolução, que o desconhecido seja reconhecido por si. Porque não há nada embaixo e em cima que o homem não conheça. Meu bom amigo, a justiça divina não castiga. A justiça divina ampara. Entende? Louvado seja. Às vezes, se o ser humano se consciencializasse que chegar a Deus da forma em que ele o faz só limita. Chegar a Deus da forma que ele não faz só o poderia incentivar a descobrir a descobrir novos mundos, novos mundos dentro de si, corrigir, amar, sentir, amparar. O senhor pode falar essa frase de outra maneira? Posso, sim. Por gentileza. Todo aquele homem que ao preparar-se tenha gentileza no coração derruba grandes muralhas. Veja que o assunto do nosso último encontro não será o final. Outros virão. Graças a Deus. Mas neste último encontro eu quis demonstrar que quanto mais alto se está, mais baixo se quer encontrar. Simplificar o caminho. E os seres tão altos, o que mais querem é concentrar em um grupo de palavras que sejam praticáveis e que o ser humano as possa implementar dentro de si e começar a compreender-se. Eu trouxe até ao médium nove leis, ou perdão, nove regras. Nove regras. Que o fazem atingir a plenitude. É verdade, meu amigo. Você é o ego. Você deve trabalhar com humildade. Deve trabalhar com pureza. E deve trabalhar com tranquilidade. Para a alma, amigo. São outras palavras. A alma quer gentileza. A alma quer educação. E a alma quer fé. Para você conseguir segregar agora a outro estado evolutivo, a alma iria querer amor puro. A alma não, perdão. O seu eu superior iria querer amor puro, caridade e compaixão. Humildade, pureza, tranquilidade, gentileza, educação, fé, amor puro, caridade, compaixão. Essas palavras o homem as impregnar dentro de si, fará que nós, que pertencemos sempre a uma realidade muito próxima, não muito distante, talvez a dois passos do ego, talvez. Nós o que mais queremos é que a humanidade possa cumprir essas regras. É. São simples. Não parece, assim, fora do real. Assim. Mas na realidade, amigo... Não é simples. Não é simples. A solução é trabalhar só uma. A gentileza. Ser gentil na sua fé. Ser gentil na sua humildade. Ser gentil na sua pureza. Ser gentil na sua tranquilidade. Ser gentil no gentil. Ser gentil na sua educação. Ser gentil na sua fé. Ser gentil no seu amor puro. Ser gentil na caridade. E ser gentil na compaixão. Vejo o que só uma regra pode fazer pelo homem. As coisas são muitas, mas só se trabalha aquela que nos pode ajudar a ir ao encontro de todas. Graças a Deus. E é agradável ver que nos diálogos dos espíritos essas regras imperam. Oh, é um... Imperam. tanto da sua parte quanto dos outros, mesmo na sua dificuldade. Expõe as suas vidas, sem interesses. Alguns, outros é com o coração cheio de amor. As pessoas, eu reparei pelo tempo que você aqui esteve, que as pessoas o amam muito. Amam-no pela gentileza que você lhes dá. Graças a Deus. Pela gentileza que o quê? Que você transmite. Graças a Deus. E vê-se nas pessoas a felicidade estampada. Eu não precisaria de estar aqui a falar, mas quem gosta também tem o direito de se expressar. Com certeza. E não é por estar onde estou ou não estar onde não estou que eu não posso me expressar, direcionando ao valor dos trabalhos humanos que tanto dignificam o caminho da ascensão. Entende? Sim. E o seu trabalho é isso. É um caminho de ascensão. Porque você divulga tudo. Você não está preocupado com o crédito, com a cultura. Você está preocupado, sim, em demonstrar tudo o que existe que pode beneficiar o homem. E qualquer religião, sendo bem trabalhada, o poderá fazer. E qualquer casa, sendo bem utilizada, fará com que o ser, até em sua própria casa, atinja a sua própria iluminação. A iluminação não está de ser, amigo. É uma vontade de ser. A iluminação não é um estado de ser. É uma vontade de ser. Oh. Entendo. Porque envolve trabalho e dedicação, né? E você, amigo, é um ser iluminado. Simples, mas iluminado. Entende? Se quiser fazer alguma pergunta. Graças a Deus. Já temos aqui 58 minutos. Quero só ressaltar que estou muito honrado, tanto pelos espíritos me receberem de certa forma tão particular aqui na casa do Henrique e da Ana. Agradecer a eles também por esse trabalho maravilhoso que espero estarmos apenas iniciando. E ao Novox Tron, a todas as entidades, né, que regem aqui o trabalho do Henrique. E dizer que uma coisa que eu acredito que não quero que falte nunca, e até peço auxílio de vocês todos, e sempre cuidei para que não faltasse, era o amor ao próximo nesse trabalho que realizo. Porque a diversidade é tão grande e há tantas razões para não amarmos as pessoas, não é mesmo? É. Que muitos, por aquilo que é certo e correto e politicamente aceitável pela sociedade, esquecem o valor da gentileza. É correto isso. E pelo que disse, não tenho a acrescentar. Entendo. Porque acrescentar só estraga. Já disse tudo, meu amigo. Graças a Deus. Então eu peço que nos deixe aí nesse momento uma mensagem final para a humanidade, muitas vezes órfã de uma espiritualidade que possa produzir em cima uma melhora que possa representar embaixo uma esperança. A mensagem não é muito extensa. Quem não sabe onde encontrar, procure diálogos dos espíritos. Quem não sabe o que é amar todas as religiões, procure diálogos dos espíritos. Quem estiver farto de estar sentado num sofá a ver novelas, veja o diálogo com os espíritos. Que o que tem de mais é gentileza, amigo. É isso que eu tenho a transmitir para todos. Graças a Deus. Então, realmente, eu volto a agradecer. E agradeço também a todos que nos acompanham pelo carinho, pela dedicação, né, na reforma íntima, no despertar, na disciplina. E também sempre buscando compartilhar com os que sofrem uma palavra de esperança, de consolo. E por que não de gentileza? Graças a Deus. Louvado seja. Porque o homem é mais do que aquilo que pensa. Porque o maior estudo é você sair à rua e não condenar ninguém. E não o quê? Condenar ninguém. Chegamos à conclusão de que, com o despertar da centelha divina, a ambientação necessária é criada para a existência daquilo que permite o avanço para esferas da não prisão, esferas co-criadoras de liberdade. Sim, porque também existem. O homem tem que ter a coragem de se desapegar àquilo que aprende, às dificuldades. Porque o maior estudo é você sair à rua e não condenar ninguém. E não o quê? Condenar ninguém. Porque o maior estudo é você sair à rua e não condenar ninguém. Resistir à vontade de não amar e de querer ser Deus. O que é que eu posso ser mais? Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja.